Eu estava sem amor quando vi você passar. Minha mente despertou, me parou, me fez pensar que da maneira que eu quis, esperei, não foi em vão. Por um momento tão feliz pra compor esta canção. Eu dediquei. Foi tão sublime e sorrindo você me propôs que essa música se chamasse a canção de nós dois. Sem amor, quando vi você passar, minha mente despertou, me parou, me fez pensar que da maneira que eu quis, esperei, não foi em vão. Por um momento tão feliz pra compor esta canção. Tão sublime e sorrindo você me propôs que essa música se chamasse a canção de nós dois. Eu estava sem amor quando vi você passar.